Salvador. Bom dia, Rio 5973, próxima ponte espera 10, pronto. Bom dia, Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento calmo, ajuste altímetro 10, 7. Livre, alinhar e decolar, pista 10, 7, ajuste, Rio 5973. Rio 5973, decolado 228, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208. Salvador, bom dia, Rio 5973, com a saída PUCA. Rio 5973, bom dia, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 330. Boca 330, Rio 5973, coordenar direto Romeu Fox 018. Aguarde coordenação, Rio 5973. Azul 2796, se aproxima no ponto de espera, pronto. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Juiz de altímetro, 101. 2017, alinha e decola, dá 10, azul 2796. Direto Aracaju, 796, decolado aos 32, no controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 2080, 2796, obrigado. Controle Salvador, azul 2796. Azul 2796, contato radar, suba para nível de voo 170, após 2000, voo direto Conde. 170, após 2000, Conde, 2796. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Para Recife, 2545, 2685, 5973, pode... America 209, Scotland Yard, is cleared on arrival, descend 4,000 feet, clean 81017. Controle azul 2796, vai precisar desviar à esquerda para evitar formações, proa 040 20 milhas. Azul 2796, autorizado desvio, após o voo direto Conde. Desvio Conde 2796. American 629er requests deletion of the altitude restrictions at Taman, so. American 229er, leave restrictions. Please turn 2000 feet, QNH 1017, clear LSX final runway 10, report established localized course. Okay, clearance of the ILS X-ray down to 2000 feet and no altitude restrictions on the arrival for American. Salvador, bom dia, Sérgio. 312, informação, Romeu. Oceano M, 312, acione identificação via chegada Bom Médio 1, desça para nível de voo 050. O ajuste no 097. Via chegada Bom Médio 1 para o 050 com 17. Quando possível, para o agente ITAP, por exemplo. Oceano M, 312, autorizado, ITAP. ITAP, 312, controle, bom dia, Oceano M, 311. Oceano M, 311, acione identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. O ajuste no 097. Acionou 060, 1017, com informação Romeu, Oceano M, 311. A 311, efetua um desvio? Negativo, pequeno de agente, mas já está retornando na roda. Sente. O azul 4, corrigindo, azul 2796, mais um pequeno de à esquerda para evitar formações, está voando na proa 050 por mais 20 milhas. Azul 2796, sente do desvio. América 229, complete the final call tower frequency 118.95. 118.95. Oceano M312, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizado, afinal ele é sexual e responsabilizado. 2000 com 1017, e está livre da restrição, tá? Livre da restrição de ITAP e responsabilizado, Oceano M312. Azul 2796, após o desvio, voo direto a Aracaju, a 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Após desvio do Aracaju, vai chamar agora o controle Aracaju 203, azul 2796. Anel 6311, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. Papapá, Serra Quilo Índia, bom dia, chamei para um táxi. Azul 4299, pronto, visual operacional. Azul 4299, após a passagem do Boeing da América, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Papapá, Serra, Quilo, Índia, desde altímetro no zero, 16, reporte no ponto de espera da papá. América 229, on the ground 55, turn the right contact, ground 121.9. Welcome. 121.9, America 229. That's 229er, copyright turn. Papapapá, se é aquilo índio, autorizado, ingresso, pistão no 7, reporte alinhada e pronta. Alto, papapá, Serra, aqui, Luiz. 299, decolador 57, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, 42, passagem. Bom dia, Azul 4299, na sua escutação, boa noite. Azul 4299, bom dia, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 320. São Bruno 320, 42, atrás. Oceanane A312, complete final e acessuation, a torre, frequência 118, decimal 95. 18952, agora obrigado. Oceanane A311, livre da restrição de pelô, desça para 2.000 pés, o ajuste no 016, autorizada, final e acessuation, responsabilizado. Livre da restrição em pelô, 1016, desça para 2.000, autorizada, estabilizado, 6319. Na 6312, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Altímetro 10, 16. A 312, para a informação do tráfego à sua direita, um Bravo Eco 40, decolou da pista auxiliar, não interfere. Tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento 290 graus, 029. Sim, está livre com o 90, 312, tráfego. Opa, Serra, aqui, Luíndia, decolado ao 59, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 080. Serra Aquilo Índia. Papá, Serra Aquilo Índia, cheque seu transponder, ainda não recebo o mesmo. Suba para nível de voo 380, voe direto a Lefa. Direto a Lefa, Serra Aquilo Índia. Serra Aquilo Índia, contato radar, cruzando 2.300 pés. Serra Aquilo Índia. No 79, pronto? Afirmativo, senhor. Pronto, na 3179. Na 3179, autorizada a alinhar e manter o pistão na zero. Ali manteve na zero da 3179. 312, no solo 02, olhe para ficha, me controle sol na frequência 121 decimal 9. Confirme quem chamou a torre, o Oceaner 6319. Negativo, 6319, está precisando. 6319, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando os carinhas. 6319. Tá, 3179, autorizado, decolagem de 10, 300 graus, 039. Autorizado a decolagem de 10, tá, 3179. Adoro com 2171 com a Sierra, bom dia. Com 2171, bom dia, aciona identificação, via chegada bom, desça para 4.000 pés. O ajuste no 016. 4.000, informa que vai realizar aquele desvio, vários desvios aqui nesse setor. Ciência autorizado o desvio, reporte ao término, com 2171. Não, comente com o top sobre o campo, né? No momento, operação visual sem chuva. No 4299, chama o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235 decimal 1, chamará o 4299. Então, 3179, bom dia, contato radar, via saída Sango 1, suba para nível de voo 340. 340, pode voar Leda, 3179? Autorizado, Leda, então 3179. Leda, 3179. Na R63, no 1, no solo 06, liberar via taxa aí, eco, chame o solo Salvador 121, decimal 9. Sim. É Raquel Índia, chame o Centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260288, é Raquel Índia, boa. Pan 3179, chame o Centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2235.5.1, 3179, obrigado. voador, boa tarde. Bom dia, voo 230, passo 180 para 150. Voando 230, bom dia, aciona identificação, via chegada por MED 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 0196. Alternativo, via por MED 1, descendo ao 050, com 1016 no ajuste, voando 230. O 2171, desça para 2000 pés, livre das restrições de pelô. O ajuste agora 10107, autorizado, afinal ele é fixo e repostabilizado. O 171 repostará estabilizado no ILS. O 1230 informa o ajuste 10107. Foram 017, graças. Dado, voo 2171. Voo 2171, complete final ILS X-Ray, chame a torre. Frequência 118.95. 295, grato. Plano 230, desça para 2.000 pés, livre da restrição de TAP, o ajuste no 097, autorizado. Afinal, ele é X-Ray, responsabilizado. Para 2.000, dois anos sete na escuta da torre. Bom dia, Campo Vista. O 2171, no avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento variável com 3 nós, pista molhada. Bom dia. Gente, livre pouso, molhada, graças. No 71, no solo 23, ao liberar via TFA Fox Trot, no solo Salvador, no 21, décimo 9. 6 no 9, Fox Trot, 21, 71.